E os moleque, eu sei que é carro, festa e dinheiro. Mulher à vontade, drogas, bolso cheio. Noite sem dormir, prazer sem limites. Duas, três, quatro, cinco, seis na suíte. E os moleque, eu sei que é carro, festa e dinheiro. Mulher à vontade, drogas, bolso cheio. Noite sem dormir, prazer sem limites. Duas, três, quatro, cinco, seis na suíte. E tem que ser gostosa, pique acima do nível. Se for mais ou menos, deixa pros inimigos. Os zicas estão assim, reinando nas baladas. Pulseira e cordão de prata, maconha e bebida gelada. Um rata, um lance, romance nem pensar. Já chama as mais terríveis, as que sabem brincar. E vamos, vamos, vamos, até o sol raiar. Um tapa, um drink, um som, swing, um brinde. E os moleque, eu sei que é carro, festa e dinheiro. Mulher à vontade, drogas, bolso cheio. Noite sem dormir, prazer sem limites. Duas, três, quatro, cinco, seis na suíte. Eu quero ver você sorrir, tirando sua roupa, lançando pra mim. O quarto é a festa, o DJ é nós mesmo. Então chama suas amigas, porque hoje tá tendo. E os moleque, eu sei que é carro, festa e dinheiro. Mulher à vontade, drogas, bolso cheio. Noite sem dormir, prazer sem limites. Duas, três, quatro, cinco, seis na suíte. Acelerou, tirou de giro na frente do pico. Chavão é inegável, vagabundo tem o estilo. É o pica, aquele que todo mundo já conhece. Que chega, elas olham, comentam, estremecem. É disso que eu tô falando, é disso que ela gosta. Fez o corre, montou-se nos pano. Tá no estilo, a gata encosta. Já sabe que o moleque é zica, então chama lá mais duas amigas. Que a noite vai ser regada de bala, bebida, beirada, piscina. Em cima do rei, vem, faz seu malandro. Labarismo. A batida envolvente me faz desejar suas amigas beijando na hidro. Aí é vida, hein, bandido? O que rouba a brisa é que dura pouco. A própria vida te cobra cada passo dado nesse jogo. Por mais que eu fale, eu tô ligado que... E os moleque, eu sei que é carro, festa e dinheiro. Mulher à vontade, drogas, bolso cheio. Noite sem dormir, prazer sem limites. Duas, três, quatro, cinco, seis na suíte. E os moleque, eu sei que é carro, festa e dinheiro. Mulher à vontade, drogas, bolso cheio. Noite sem dormir, prazer sem limites. Duas, três, quatro, cinco, seis na suíte.